três, quatro, cinco, seis. A milho vinha vindo com seu novo Vulcabras. Um, dois, três, sete, cinco, dois. E não pensava em nada porque ia trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sapato limpo e dente, já dizia sua avó. Vulcabras de milho agora era 33.